Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. 13 horas e 13 minutos, é a sua pássaro da LFM, é o programa Expresso. Vamos até as 14 horas com a sua participação pelo 991248325 ou 991994662. Você pode mandar a sua mensagem, pode participar, enviar a sua pergunta para os nossos convidados. E agora é hora da gente falar sobre a festa do chopp que vai acontecer aqui em Guaranésia, no Estação 33, no próximo dia 3 de novembro. E eu estou recebendo aqui nos estúdios da pássaro da LFM o Felipe Laudade, que é o presidente da organização da festa, da comissão organizadora da festa do chopp, e também o Célio Montanini, que é o atual presidente do Lar São Vicente. Célio, é um prazer estar recebendo você aqui. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Antônio Claudio, boa tarde a todos os ouvintes, é o prazer é todo nosso estar divulgando mais essa festa que é em prol do Lar São Vicente Paulo. O Felipe já está acostumado aqui com o programa, já tem a carteirinha, né, Felipe? Boa tarde, Antônio Cláudio, um abraço, obrigado pela oportunidade. Ô Felipe, agora com essa nova responsabilidade aqui, presidente da comissão organizadora da festa do chopp. Sim, foi uma atribuição do nosso presidente do Lar São Vicente, o amigo Celinho, que nos passou essa responsabilidade e a gente abraçou com o maior carinho e dedicação. Qual que é mais difícil aí, Felipe? Você fazer parte da banda Dona Zé, organizar uma festa desse porte aí, porque a gente se tornou uma tradicional festa aqui da nossa região. A primeira foi um grande sucesso, a segunda foi maior ainda, e a terceira, a expectativa é que atinja todos os objetivos e com um grande público, né? Sim, se tratando de tanto de realizar, de promover eventos, quanto de tocar em eventos, acho que a responsabilidade é a mesma, né? Enquanto o pessoal tá para se divertir, a gente tá para trabalhar. Mas confesso que essa do Lar São Vicente tem um carinho especial porque a causa é nobre, né? Mas por que foi montada uma comissão para organizar a festa do chopp? O ano passado já tinha essa comissão, Felipe? Então, as entidades do município, geridas pela Loja Sônica Fernando Osório, têm por princípio montar comissões, né? Para que as festas sejam melhor organizadas, cada um atue em determinada função. Assim é no Costelão, onde o César Petretti é o presidente do evento, assim é na Festa do Vinho, onde o Toninho de Carvalho é presidente da Festa do Vinho, e agora na Festa do Chopp, que o ano passado foi o Elcio, que é o grande idealizador, grande mentor da festa, e esse ano a responsabilidade está por nossa conta e junto com os demais irmãos. E como é que foi montar toda essa programação aqui? Vão ser três grandes atrações, além do chopp, é claro, três grandes atrações musicais, né? Sim. Confesso que a gente não encontrou dificuldade, não, porque como a gente já trabalha com eventos, está no meio, conhece, né, diversos artistas, foi tranquilo de arranjar uma programação bem bacana e que atenda todos os gostos musicais. E o que vocês vão estar trazendo, Felipe? Então, nós vamos estar com três atrações. Nós vamos abrir a festa às 10 horas da noite, né, às 22 horas, com Yolanda de Paulo e Samba Sem Limites. Quem que é Yolanda de Paulo? Yolanda de Paulo é uma sambista que está estourando agora, ela é natural de Ribeirão Preto, está estourando agora no cenário musical, é uma jovem cantora e que tem como banda base ex-músicos do Sambô, o Savinho e o Sudu, baterista, que dão suporte, que fazem essa cozinha musical somada a outros músicos para Yolanda de Paulo. Então, ela é bem na vertente, Antônio Cláudio, do que o Sambô fazia mesmo, sabe? Uma mistura ali mistura de rock, todos os ritmos trazidos para o samba. E ela vai fazer isso, vai ser a abertura? Sim. São em torno de uma hora e meia de show, né? Depois a gente entra com a banda Senhor Jota, que é uma banda também que está tendo uma enorme aceitação, não só junto aos jovens, mas no público em geral, porque é uma banda que tem feito muita festa de formatura, casamentos. Esses dias esteve no Anexo aqui em Guaxupé, que é uma casa de shows que a moçada frequenta muito. e que está também ajudando demais na venda e na reserva de mesas. Eles estão, inclusive, em Londres, né? Sim. Fazendo uma turnê lá e gravaram um videozinho para convidar o pessoal para a festa do chopp de Guaranésia, diretamente de Londres. Ô Felipe, mas qual que é o estilo deles? Eu tô vendo ali com chapéu, sertanejo. Tocam de tudo. É uma banda pop, né? Mas que toca de tudo também, desde sertanejo universitário até pop rock. O pop internacional é uma vertente muito forte da banda Senhor J também, é bem bacana, tem um cenário de palco bem legal, eu acredito que o pessoal vai gostar demais e é mais uma banda aí que a gente está apresentando para Guaranésia, que poderá aí fazer parte dos próximos eventos. E para finalizar, Felipe? Para finalizar, a gente vai trazer uma DJ que também vai tocar né, todos os ritmos musicais. Vamos dizer assim, para bombar a pista, né? Conforme a molecada aí tem o costume de falar. Se ainda tiver pernas, né? Depois dos dois shows, né? Então é a Milena, DJ Milena Rezende, né? Sim. Ela que fecha a festa. Ingressos para a festa do show. Então, os ingressos, na verdade, a gente trabalha com mesas, né, Antônio Cláudio? As mesas são no mínimo de 6 pessoas e no máximo 10 pessoas. Certo. Os ingressos estão disponíveis na Estação Luxo Boutique. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para Ana Barbosa e todas as funcionárias que estão movimentando as redes sociais para a gente, engajadas também nesta causa nobre que é a festa do chopp em prol do asilo. E nós vamos ter, porque é uma festa que a gente trabalha com ingresso limitado, porque como é uma festa open bar, sim, onde inclusive é importante a gente ressaltar que menores de 18 anos não podem entrar na festa, como é uma festa open bar, para que seja uma festa bem servida e que agrade a todos, a gente limitou em 450 ingressos, dão em torno aí de 50 mesas que nós iremos disponibilizar. Dessas 50 mesas, nós já temos reservadas em torno de 37 a 39 mesas. Então é bom o pessoal correr atrás do seu ingresso para reservar o seu lugar. Sim, né? A festa do chopp tem se tornado uma das festas mais bacanas de Guaranésia, quiçá da nossa região, porque não se tem uma festa neste molde, né? De chopp, open bar, com petiscos. A empresa que realiza a festa é uma empresa profissional do ramo, é o mesmo chopp que é servido no Pinguim, em Ribeirão Preto. É a mesma empresa do ano passado? É a mesma empresa do ano passado. O primeiro ano a gente fez com o Pinguim, não deu muito certo, confesso, né? O Pinguim nem é acostumado a fazer esse tipo de festa, e aí nos foi passado um contato de uma empresa profissional que serve o chopp Antártica, de agudos, geladinho, trincando, porções das mais variadas nós vamos servir, teremos drinks também, enfim, é um botecão, né? O pessoal vai se sentir num botecão, num ambiente gostoso, igual a Estação 33 é. O valor do ingresso é R$180. Sim. E ele pode ser dividido em 3 vezes no cartão. R$180 por quê? Eu ia te perguntar isso. O valor R$180, então, o que a pessoa tem direito nesse? Então, primeiro, o valor é 180 porque a festa é beneficente. Sim. Né? Ela visa renda para o asilo. E depois o presidente pode falar aí a contento sobre o funcionamento do asilo e também o que se objetiva fazer com o lucro que a festa vier a ter. Segundo, Antônio Cláudio, porque o material chopp é um material muito caro. Um barril de chopp hoje custa em torno de R$750. Então nós temos uma despesa muito grande com a empresa, porque não é só comprar o barril, tem os líquidos, os oxigênios que vão, tem pessoas que lavam tulipas. Eles trazem toda a estrutura. Resfriador, né? De tulipa, traz bar, traz chopeira, traz as ilhas de chopp, enfim. É uma mega estrutura que a empresa monta para poder viabilizar o atendimento num local que não se tem chopp. Então, por tudo isso é que custa 180. Chopp à vontade, petiscos, drinks, 6 horas de festa, 3 shows. Né? Hoje, qualquer show que você vá aqui na região é R$30. você vai colocando tudo isso na ponta do lápis, é até barato. É, não, e o pessoal às vezes assusta com o preço. A turma que bebe. É, não, a empresa falou que Guaranés é uma das cidades que se consome por litro, aí a maior média por pessoa. Mas vamos fazer as contas, a gente que de repente vai ali num Pinguim em Ribeirão Preto ou em qualquer outra choperia tomar um chopp e comer uma porção, a pessoa acaba gastando mais ou menos isso, né? É, então o pessoal pode adquirir o seu ingresso e reservar sua entrada lá na estação de Luxo Boutique, né? Isso. Ou com os membros da Loja Maçônica também? Pode nos procurar lá que a gente... O pessoal da Loja Maçônica, o pessoal do Lar São Vicente também com certeza vai estar vendendo, né, Serena? Serena, como é que está sendo essa experiência aí como presidente do Lar São Vicente, apesar que é uma experiência curta, mas você já foi presidente de outra entidade, a gente estava até falando aqui fora do ar da APAE, né? Como é que está sendo esse período como presidente do Lar? É uma experiência, Tony Kroll, diferente, porque a APAE e o Lar São Vicente, apesar de ser duas entidades, são de focos diferentes e público diferente, mas é uma entidade que a gente aprende muito a viver com elas. Eu acho que as entidades, de maneira geral, quando você trabalha com elas, a gente aprende muito mais do que contribui com elas. Então a contribuição para a gente é maior nesse âmbito. E para mim está sendo muito bom e tem uma equipe muito boa junto comigo, pessoal que organiza as festas, pessoal que está na diretoria, pessoal sério, pessoal de muita competência. Então acho que para mim está sendo tranquilo. Ô Serinho, às vezes que eu recebi aqui o Elcio aqui no programa, o Elcio falava com muita paixão, né, do Lar São Vicente. Eu imagino que a responsabilidade sua de assumir depois da passagem do Elcio é muito grande, né? Porque o Elcio tinha uma paixão em falar e fez muito pelo, não só ele, os outros presidentes também, mas o Elcio em particular, porque eu entrevistei mais vezes aqui no programa. Como é que é essa responsabilidade agora, Serinho? A responsabilidade é cada vez maior, porque todo mundo que entra lá acaba se apaixonando pelo Lar São Vicente Paulo. Assim foi com o Toninho Luan, com o Júnior da 1º de maio, o César Petretti, que ficou 2 mandatos, o Elcio, e agora eu tô vendo que a gente fica apaixonado também, sabe? O César até brinca que a gente, depois que passa por lá, fica com ciúme das coisas que acontecem lá depois que a gente sai. Ó, vou fazer o seguinte, vou fazer uma paradinha comercial, eu quero saber o que você pretende deixar lá pro Lar São Vicente como legado, porque cada um vai deixando o seu, vai deixando a sua marca como presidente. Quero saber de você isso daqui a pouquinho, Celinho. Vamos fazer um intervalinho comercial rapidinho e voltamos já, inclusive, para atender aqui os ouvintes que estão mandando perguntas. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É Destaque, está no Expresso. 13:29, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com os organizadores da festa do Chopp, né? O Felipe, que é o presidente da comissão organizadora da festa do Chopp desse ano, a 3ª edição, e também com o Célio Montanini, que é o presidente do Lar São Vicente. Lar São Vicente, perguntei aqui antes de ir para o intervalo comercial ao Célio, que legado, ô Célio, você pretende deixar, né, como presidente? Sei que está no início ainda, tem muito para percorrer ainda, mas nesse início, o que você pretende fazer aí no Lar São Vicente, Célio? Antônio Cláudio, acho que já é um grande legado a gente dar continuidade no trabalho que vinha sendo feito pelos presidentes anteriores, melhorar, se a gente conseguir melhorar alguma coisa no atendimento que possa melhorar a qualidade de vida dos nossos assistidos, eu já ficaria bem satisfeito. E em termos de estrutura, o nosso Lar São Vicente Paulo está muito bem estruturado, tem as dependências e as acomodações são muito bem construída, bem confortável, dentro das normas. Das normas, então, o que a gente pretende agora é tentar melhorar um pouco o atendimento, a qualidade de vida dos nossos assistidos. E a questão lá do salão do Estação 33, hein, sim? O que vocês pretendem fazer? Houve até um boato, vão asfaltar tudo ali o Estação 33, questão dos bombeiros, já que agora está cada vez mais exigente. Como é que é essa tensão para o Estação 33, Sérgio? O Estação 33 já conseguiu o alvará dos bombeiros, está tudo dentro da legalidade. Foi feito 2.600 metros de asfalto para estacionamento. Há uma promessa aí de um deputado aí de... Não pode falar o nome. Há uma promessa de um deputado de nos ajudar e nós conseguimos fazer mais 2.600 metros para o ano que vem. Mas isso ainda são promessas, vamos aguardar e vamos trabalhar com nossos assistidos e o que der para melhorar estruturalmente nós pretendemos hoje fazer também. Assistidos lá? São 52 assistidos, sendo 27 homens e 25 mulheres. É bastante gente, né, Sérgio? Bastante. Estamos com uma atenção muito especial, né? É, tem que ter uma atenção especial. Os nossos colaboradores, os nossos funcionários são muitos dedicados, gostam muito do que faz. E a gente está muito satisfeito com o desenvolvimento do trabalho deles lá. Hoje quantos funcionários tem lá? Nós temos 17 funcionários, sendo entre administrativo, técnico de enfermagem, enfermeira, e temos o pessoal técnico, que é psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, e tem um pessoal que presta serviço, que não são funcionários, são autônomos, mas presta serviço regularmente para a gente no Lar São Vicente Paulo. Ô Célio, o investimento para se manter o Lar São Vicente com essa qualidade toda não é pouco, né? O investimento é muito alto financeiramente. Como é que faz para arrecadar e para manter tudo isso? A gente tem 70% dos benefícios dos assistidos, fica no asilo, 30% é devolvido para eles, mas há esse valor não dá para pagar as despesas. A gente fica um déficit mensal interno de 12 a 10 mil reais, mas em contrapartida, fora isso, a gente tem o aluguel do salão, que com as melhorias que o Elcio fez no salão de forro, o estacionamento asfaltado. Então essa toda a melhoria que foi feita no salão, a gente está conseguindo alugar mais do que vinha anteriormente sendo alugado. E tem o aluguel da torre de telefonia que está lá, tem o aluguel do Dom Fernandes, que é um barzinho que tem lá na esquina, lanchonete, e mais essas festas que ajuda a gente a tá cobrindo essa deficiência mensal. Essa festa, por exemplo, a terceira festa do chope, o dinheiro arrecadado ali já tem destino certo? Já tem uma ideia, pelo menos, um planejamento? A gente colocou um desafio para a comissão organizadora, de que a gente queria fazer um poço artesiano no asilo, porque de janeiro até agora, a média de consumo de água nossa lá girou em torno de R$2.774 mensais. Isso tendo uma subvenção ainda da Copasa de R$600 mensais. Então, gasta-se muita água lá. Então, se a gente tiver, foi proposto para o Felipe, que é o presidente, que a verba o resultado dessa festa, nós iríamos fazer um poço artesiano. Vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando. O Felipe está muito empenhado, o pessoal da comissão está muito empenhado, mas é bem difícil. Mas o Felipe tem ideia de quanto custaria um poço artesiano ali? O Célio fez um pré-orçamento, né, Célio? Um valor, a gente fez um orçamento no poço, nos moldes dos que tem próximo ali, porque depende da profundidade com que esse posto é perfurado, em torno de R$40.000. R$40.000. Essa festa aí vai ter que arrecadar bastante então, né, Felipe? Sim, eu acho que talvez numa não dê pra gente matar o problema, mas com duas dá sim. Inclusive, é importante a gente dizer que essas festas também a gente tenta captar muito patrocínio, né, Antônio Cláudio? Sim. E a gente está fazendo aí, percorrendo as funcionárias do asilo, percorrendo o comércio. Então, se você comerciante, se você dono de alguma indústria for procurado, né, ajude, dê a sua colaboração para a nossa festa, que é muito importante, porque o objetivo é ótimo e a causa, como eu disse há pouco tempo, é nobre. Ó, a Rosângela está lá no, com certeza, trabalhando, dando lá, né? Está mandando um abração aqui para vocês, tá, todos os funcionários. Ela e a Ivete que faz os petiscos. Tá o pessoal todo lá, né? Estão sempre trabalhando com um sorriso no rosto. É, a Rosângela está parabenizando vocês pelo trabalho fantástico que vocês realizam lá no LAR. Antônio Cláudio, tudo bem? Achei interessante aí, manda um abraço para todos que estão aí com você. Muito obrigado. É o José, grande José Renato, hoje secretário de saúde lá de Itapiratiba. Antônio Cláudio, veja quanto o asilo gasta de energia. Vou conseguir um projeto para eles. Envie uma conta aí de energia elétrica. Projeto de placas fotovoltaicas. Tem esse projeto aí? Tem esse projeto aí lá já de dessa redução da energia com placas fotovoltaicas? Pensaram nisso já, Celinho? Ainda já pensamos, mas ainda é um projeto que para a gente custear ainda não dá. E o que a gente tem lá foi que a CEMIG, nos mandato anterior, doou as placas de aquecimento de água, e essa já reduziu bastante o nosso consumo. Hoje o nosso consumo praticamente é com energia para máquina de lavar e para as máquinas, os aparelhos elétricos e as luzes só. Então o nosso consumo de energia hoje é menor do que o da água. Então o José Renato está falando aqui que está fazendo isso lá no asilo de Itapiratiba, é um projeto gratuito, está dizendo aqui. Depois a gente coloca vocês em contato e de repente, né? A gente consegue fazer isso aqui no Lar São Vicente, aqui em Guaranésia também. A Marisa também está mandando um abraço aqui para vocês, parabenizando pelo trabalho, está dizendo que quer ir na festa do chope. A gente vai sortear alguns ingressos aqui durante esse mês, né, Felipe? Hoje, inclusive, já sai um ganhador de quem entrou lá no site do programa Expresso e seguiu as regrinhas. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar o nome desse primeiro ganhador. Durante a semana a gente vai estar sorteando mais, né, Felipe? Sim, inclusive agradecer aí o Expresso, a Passe da Ilha, por toda a abertura, não só para essa, mas para todas as festas de cunho beneficente em nosso município. Vocês sempre aí dando ampla divulgação e ajudando demais. Quem quer ser voluntário lá no Lar São Vicente, é possível? Tem essa possibilidade, Sérgio? Sim, é possível. Tem algumas pessoas que já são voluntárias, vão lá fazer trabalho de tricô, crochê. Tem as pessoas também que são voluntárias, vão lá cortar cabelo, fazer unha, fazer maquiagem. Isso, não só o trabalho, mas a presença deles lá, o tempo que eles passam com nossos assistidos, a conversa que tem, isso tudo é muito gratificante e é muito bom para os assistidos em si. Eu acho que para os dois lados, né, Sérgio? Como você disse, né? Para os dois lados. Para os dois lados. Você já teve essa experiência de ser presidente? Você foi presidente da APAE em que período? 2011 a 2013. Passou esse tempo aí fora da presidência de uma entidade, volta agora. Fôlego renovado aí para encarar. Quanto tempo que é de mandato, meu Sérgio? No asilo são 2 anos. 2 anos. Tá 2 meses, né? 2, 3 meses. 3 meses. Preparado aí para encarar esse período todo aí pela frente? Estamos preparando e contamos com a participação de toda a diretoria, do pessoal que vem dando um apoio muito grande nesse início, com o apoio de vocês aqui da rádio, da Ilha FM, que já deu um apoio no Costelão, que eu iniciei dia 2 de junho, iniciei dia 1º de junho, dia 6 já foi o Costelão. Já a Passo da Ilha tem sido parceira nesses eventos nossos aí, beneficentes. E é interessante que é festa atrás de festa, né? Mas vocês mesmos não curtem nada, né, Felipe? Não. Tava trabalhando. Não, né? Dá tempo. Ou tem a história da mangueira também, né? A festa do show corta costela o dia inteiro, depois tem que fazer o forró com o Vinícius Madeira e com a turma lá na mangueira. Com o abacateiro. Abacateiro, é. Né? E agora tem a madrugada do abacateiro também, né? Então, essa começa às 22 e termina às 4. São 6 horas de festa, uma festa bem puxada. É uma festa mais tranquila de fazer, porque a estrutura vem toda de fora, né? Então dá para aproveitar um pouquinho, sim. Dá para aproveitar um pouquinho mais. Ó, Ivonete está participando aqui, é gratificante o resultado alcançado, parabenizo o trabalho dos voluntários aí de todas as entidades, está dizendo aqui a nossa amiga Ivonete, inclusive parabenizando vocês. O Lucas também está ligado com a gente, está parabenizando o Felipe, né? Está falando aqui um abraço para o Felipe, sabe o que é bom para a cidade, sempre com um bom trabalho, Felipe, parabenizando também aqui o Celinho. Lucas é o filho do nosso amigo Marcinho Maibó, é ele mesmo? Ele, Lucas, grande Lucas. Um abraço aí pra você, Lucas. Felipe. Nosso sobrinho, Demolei. É, fazer um convite aí então pra todo mundo curtir a festa que é no mês que vem, dia 3 de novembro. Isso, dia 3 de novembro. Quem não ainda reservou a sua mesa, não adquiriu seu ingresso, tá feito o convite, tá lançado oficialmente a terceira edição da Festa do Chopp aqui no Programa Expresso. 3 de novembro, no Estação 33. Três atrações: Yolanda de Paulo e Samba Sem Limites, Banda Senhor Jota e DJ Milena Rezende. Chope, petiscos e drinks à vontade. Estacionamento exclusivo, ponto de venda, Estação Luxo Boutique. Beleza, Felipe. Celinho, muito obrigado aí pela presença. Sucesso lá no Lar São Vicente, precisando aí da Pássaro da Ilha. Estamos sempre à disposição, viu? Obrigado, Antônio Cláudio, por mais essa oportunidade. Em nome do Lar São Vicente Paulo, agradeço aqui o espaço aberto pra gente. Valeu, muito obrigado. O Lucas está me corrigindo aqui, não é o Lucas filho do Marcinho, não, é outro Lucas. É o Lucas, estou mandando uma alusão aqui pra esposa Aline, né? É outro Lucas. É a foto aqui que parece demais, é parecido demais aqui com o Lucas do Marcinho, né, Felipe? Parece. Parece demais mesmo. Mas não é, não. É outro Lucas, então um abraço aqui. Mas o Lucas, o nosso amigo Márcio My Boy, tá lá com vocês, né? Demolei. Ah. E menino fantástico aí. 13h41, vamos pro intervalo comercial e voltamos já para encerrar, já para finalizar a edição de hoje do Programa Expresso e, claro, trazer o nome da pessoa que ganhou todos os brindes, todos os prêmios de hoje aqui do nosso programa. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.